Rede Internacional Target Radios, a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Você confere agora. Pop Hits. Starting Countdown. Pop Hits. Number 5. Let's get some and live while we are. Number 4. Number 3. Opa, Gangnam Style. Gangnam Style. Number 1. I'll never, ever, ever getting back together. As 5 melhores pop hits. Acesse www.targetw.com e viva o mundo Target. Girl, I'm waiting on ya. I'm waiting on ya. Come on and let me sneak you out. And have a celebration, the music up, the windows down. Yeah, we'll be doing what we do, just pretending that we're cool, and we know it too. Yeah, we'll keep doing what we do, just pretending that we're cool, so tonight, let's go. We'll be right back.

aí? Conferiu? Pop Hits. Five best songs. Pop Hits. Viva o mundo Target Radios. Simplesmente a maior rede internacional de rádios. Quarta-feira, 31 de outubro. Tudo benzinho por aí, baby. Espero que o seu dia esteja sensacional. Por aqui, Ricardo Borges. And you got Richard on your favorite station. E esta foi a edição da tarde do Pop Hits. Com os 5 sons mais votados. No portal que é referência para o mundo, targetw.com. E na tarde de quarta, número 1, Taylor Swift, We Are Never Ever Getting Back Together. No posto de número 2, Psy, Gangnam Style. O posto de número 3, pertence a Adele, Skyfall. Na quarta colocação, Justin Bieber and Nicki Minaj, Beauty and the Beat. E o quinto som mais votado na tarde foi Live While We're Young com One Direction. Agora é só mudar tudo pra noite, baby. Vote aí no portal targetw.com. Não é à toa que é referência para o planeta. Se vicia aí em tudo de melhor da música, moda, esporte e entretenimento. E participe também do Pop Hit do ouvinte. O pedido do ouvinte Target através do Peça o Seu Som. E na tarde de quarta, recebe um grande abraço, o Edmar Cambraia da Silva. Ele que é de Paraguaçu, Minas Gerais. E tá a fim de curtir som de One Republic, Good Life. Que rola agora aqui na Target International. A noite tem mais pop hits. Até já, baby. Bye, bye. this to complain about. Rede Internacional Target Radios, referência para o mundo.